Glórias ao nome do Senhor. Nós estamos aqui na Comunidade Cristã Todo Poder. Hoje é domingo, culto de celebração. Temos a oportunidade, o privilégio de compartilhar a Palavra de Deus. E eu quero tomar como base esta noite na Comunidade Cristã Todo Poder. O texto se encontra em Êxodo, capítulo 32. Abra a Palavra do Senhor. Êxodo 32. Você que me acompanha pela rádio, ou se Deus tem colocado você diante dessa mensagem pela internet, eu quero ler apenas o versículo 18 de Gênesis 32. Diz assim a palavra do Senhor em Êxodo, capítulo 32, verso 18. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam. É o que eu ouço. Vamos repetir todos juntos? Diga assim: não é alarido dos vencedores. Diga: nem alarido dos vencidos. Diga: mas alarido dos que cantam. É o que eu ouço. Amém, queridos? Glórias a Deus. Eu quero tomar como tema para a minha mensagem a inconstância, a destruidora de sonhos. Eu vou repetir o tema: a inconstância, a destruidora de sonhos. Vamos pedir que Deus fale conosco. Vamos orar, por gentileza. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça, se assim você puder. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor, nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo repouse com a nuvem da tua glória sobre esta casa. Ó Deus, que toque no Senhor com a tua soberana unção. Que venhas abrir esta palavra para o nosso entendimento. Senhor, eu te peço que venhas revestir, Deus, cada um dos que estão aqui, cada homem, cada mulher, cada jovem, possa, Senhor, sentir a tua iluminação espiritual, entender a tua palavra, Senhor, guardar a tua palavra, Senhor. E te pedimos, Pai, que a nós venha dar a força de praticarmos a tua palavra. Ó Pai, eu te peço que venhas me ungir, de modo que eu possa trazer a palavra segundo o teu querer. Ó Deus, que eu possa me esconder atrás da tua cruz e que somente a tua glória seja derramada, que seja endereçada a ti, Senhor. A glória e o louvor, nós te pedimos, louvamos e te agradecemos já, Senhor, pela oportunidade de recebermos a tua palavra no nome santo de Jesus Cristo. E todos disseram amém, amém, amém. Diga graças a Deus. Eu vou repetir um versículo para ficar bem claro. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores e nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Em Apocalipse capítulo 3, no versículo 16, Deus, em Jesus, estava falando à igreja de Laodiceia. E ele declara desta maneira: tu não és fria, falando para a igreja, e não és quente, tu és morno. E porque és morno, eu vomitar-te-ei na minha boca. O que, é que você está falando, pastor? Estou falando de uma ferramenta, talvez uma das mais usadas por Satanás para atormentar a nossa vida, e talvez tenha grande acolhida dentro de ti, que seja inconstância. A palavra do Senhor, ela nos alerta sobre o perigo da inconstância. Jesus, quando ele fala de alguém que se empenha em fazer a obra dele, lá em Lucas capítulo 9, no versículo 62, ele diz: ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele estava falando: ninguém propõe a fazer maragem. É, para quem faz, mesmo com o trator, sabe que o trator tem que seguir um firme curso. Senão, chama aquele, a trilha do trator, como é que chama mesmo? O sulco, né? Fica todo torto. O Senhor diz em Tiago 4:8, ó, o Espírito Santo, ele diz em Tiago 4:8: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Mente dividida. Ora, que é uma coisa, ora que é outra coisa. Purificai os vossos corações. O apóstolo Paulo escreve lá aos Efésios, capítulo 4, versículo 14, Ele diz dessa maneira: não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. O que ele estava falando à igreja de Éfeso? Que a igreja deveria ser firme. Não era qualquer pregador que chegasse lá de qualquer maneira e com qualquer evangelho alcançasse os corações antes. Eles deviam estar firmados na palavra de Deus. Eles deveriam dar ouvido ao Santo Espírito de Deus e às Santas Escrituras. Sobre esse texto, querido, eu gostaria que você observasse como a inconstância ela pode destruir os sonhos da sua vida. Eu preciso te dizer, se você não tomar uma postura espiritual, se você não se firmar em uma determinada posição, os seus sonhos não serão realizados. As promessas de Deus, queridos, a maioria delas são condicionais à sua obediência, à sua posição em relação ao que lhe pede, a estar na presença do Senhor. O contexto de Êxodo 32, versículo 18, é quando Moisés estava no Monte Sinai. Ele havia passado 40 dias na presença do Senhor e ele havia deixado o povo juntamente com Arão. O povo que havia visto as 10 pragas no Egito, aquele povo que havia cruzado o Mar Vermelho aberto, aquele povo que havia recebido o maná celestial, aquele povo que havia visto água brotar da rocha, milagres, maravilhas e prodígios, esse povo agora, depois de 40 dias somente, pouco mais de um mês, você que está me ouvindo? Pouco mais de um mês, eles dizem para Arão, irmão de Moisés: olha, nos faça os deuses, para que esses deuses possam nos guiar. Nos faça deuses. A influência das nações ali pela redondeza, eles haviam visto no Egito aquelas estátuas, aquelas figuras. E ele disse: faze-nos deuses que possamos ver, de modo que nos conduza. Aleluia. Então diz que Arão, ele pede os brincos das mulheres. Ele diz: me dê os ouros das argolas. E ele funde um bezerro, uma pequena estátua de ouro. Então diz para o povo: eis o Deus que vos tirou do Egito e ele vos conduzirá. A palavra do Senhor diz, querido, que Deus é Espírito. E importa que quem se relaciona com Ele se relacione em Espírito e em verdade. Eles disseram: esse Moisés, esse tal de Moisés, nós não sabemos se ele vai aparecer mais. Porque ele subiu ao Monte Sinai, será que ele não tem morrido? Então Deus disse para Moisés: quando o bezerro é fundido, desce, porque o povo tem que se desviar. O povo tem errado o caminho, o povo já tem mudado de direção. Isso se chama inconstância. Eles que dizem que Deus era o Senhor, eles que tinham aceitado ser povo de Deus, agora já eram povo idólatra. Então Moisés, ele está descendo, Josué, o seu servo, estava ali um pouco mais abaixo do monte. E quando Moisés desce, e eles começam a descer em direção ao arraial, diz que Josué diz para Moisés: olha, eu vejo uma gritaria no arraial. O que será que é? Moisés diz: olha, não é alarido nem de vencedores e nem de vencidos, mas alarido dos que cantam é o que eu ouço. Ele sabia o que estava acontecendo. E eu quero te dar 3 pontos para nós analisarmos esse texto, que fala muito bem da vida da igreja. E eu quero parafrasear, querido, o mesmo texto de Apocalipse 3, em que Deus diz: tu não é quente, tu não é frio, mas morno. E esses 3 gritos aqui têm a ver sobre isso que eu quero falar para você. Primeiramente, eu quero falar do grito dos vencedores. Se fosse, querido, grito dos vencedores, eu creio que Deus estaria feliz. Pastor, fala para mim, o que é grito dos vencedores? Grito dos vencedores, querido, é uma posição espiritual de uma pessoa firme em Deus. Como 58:1 diz a palavra de Deus: clama em alta voz e não te detenhas, levanta a tua voz como trombeta e anuncia a casa de Israel os seus pecados. Quando nós falamos que ele tem altas vozes, de grito dos vencedores, como disse Moisés, que fosse, mas não é, alarido dos vencedores. A Bíblia relata diversos lugares em que Deus relaciona-se e mostra, ele nos abre a palavra sobre esse grito dos vencedores. Ah, que você tivesse esse grito na sua boca. Ah, em nome de Jesus, eu quero profetizar que há de ser um grito desse que há de ecoar na sua boca. Há exemplos, querido. A Bíblia inteira, ela nos dá exemplo desse grito dos vencedores. O livro de Salmos é um livro de extrema adoração. É um livro em que nós aprendemos a dar o grito de vencedor. Lá em Salmos, a palavra de Deus diz: bata as palmas ao Senhor. Lá no livro de Salmos, diz assim: erga a tua voz em alto brado e glorifica, exalta o Rei da Glória. Lá, querido, diz a palavra do Senhor: salta de alegria, pula de contentamento, celebre ao Deus Todo-Poderoso. Esse grito, querido, deve ser ouvido da nossa garganta. E hoje, querido, nós precisamos entrar e adorar o Senhor dessa maneira. Nós devemos estar na igreja adorando o Senhor com inteireza de coração. Como Abacuque diz: alegrai os filhos de Sião, cantai em altas vozes ao Senhor. Grito de vencedor, querido, é o exemplo de Davi, que quando construiu o templo ao Senhor, o tabernáculo, perdão, ao Senhor, diz então que a arca estava na casa de Obed-Edom, e diz que ele prepara todo um ritual para trazer a arca, porque ele era um adorador em excelência, ele buscava o Senhor em excelência, e a garganta dele queria proclamar a glória de Deus. Diz então que todo o povo celebrava, diz a palavra de Deus que todo o povo jubilava na presença do Senhor, e Davi pulava, e Davi cantava, e Davi estava todo cheio da alegria do Senhor. A palavra do Senhor diz que então Mical, a sua esposa, olhando lá da janela, ela olhava dessa maneira, hein? Davi estava pulando lá embaixo, ela: ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Os verdadeiros adoradores são mal compreendidos. Os verdadeiros adoradores, quando quebram seu vaso de alabastro, aqueles que não são adoradores dizem: que desperdício. Ah, quando você canta, ele diz: ah, o fanático. Quando você louva, diz: ah, está passando dos limites. Mas Davi, ele chega diante de Mical, e Mical diz para ele: ah, que papelão, seu rei. Você não tem vergonha de pagar mico na presença do povo? E Davi bate no peito e diz: ah, diante do meu Senhor, eu pularei, eu glorificarei, eu exaltarei, porque grandes obras ele tem feito na minha vida. Alguém tem grandes obras de Deus na sua vida esta noite? Alguém que tenha recebido grandes obras de Deus? Abra a tua boca, querido, não fecha a tua boca, porque se você se calar, as pedras hão de clamar. Você sabe o que é grito de vencedores? Como aquele leproso samaritano, quando Deus, em Jesus, havia curado 10 leprosos, e dizem então que eles estão andando, e Jesus havia falado uma palavra profética, e no meio do caminho, eles são curados das suas lepras, os 10. Dizem então que um retorna, diz a palavra do Senhor, com um brado de alegria, louvor a Jesus Cristo, e diz: obrigado, Senhor, eu te agradeço. Isso, querido, é brado de vencedor. Você sabe o que é brado de vencedor, querido? É declarar como declarou a multidão. Muita gente diz: ah, pastor, mas aquela multidão que glorificava a Jesus na entrada dentro de Jerusalém também disse: crucifica. Eu posso te dizer, é verdade. Muitos dos que estavam lá glorificando a Jesus também disseram: crucifica-o. Mas eu preciso te dizer que lá também, é um retrato da igreja, havia os sinceros, havia aqueles que diziam: nós te amamos realmente, ó Senhor, tu és importante. Lá Pedro gritava, lá Tomé proclamava, lá André jubilava na presença do Senhor com sinceridade de coração. Você está me ouvindo? Brado de vitória, alarido de vitória, é cantar como Paulo e Silas cantaram na prisão. Ei, querido, tem força para cantar no meio da prova? Dá um cutucão na pessoa que está ao teu lado e diga para ele: tem força para cantar no meio da prova? Hein? Tem força? espaço aí, querido, para cantar no meio da perseguição, da enfermidade, na crise dentro do casamento. Tem força para cantar mesmo que teu filho esteja perdido. A força para cantar mesmo que a porta esteja fechada. Será que você pode falar como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, que não haja figo na figueira, os currais neguem a sua cria, contudo eu louvarei ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Você sabe o que é alarido de vencedor? Você sabe o que é alarido de vencedor? É fazer coro com aquelas pessoas que estavam lá em Apocalipse 5, que diz que homens e mulheres de todas as nações da terra diziam: digno é o Cordeiro de receber a glória, o louvor, a honra e o domínio. Digno é o Cordeiro de ser exaltado. E diz que os querubins e os 24 anciãos diziam: amém, amém, louvado seja o Senhor. Mas eu quero te dizer também que, deveras fosse o grito dos vencedores que Moisés escutasse, o Espírito Santo também deseja ouvir da tua boca um grito de vitória. Mas mesmo, querido, eu posso dizer uma coisa, que você tenha, no original aqui a palavra diz, um choro por aquilo que haveria de ser. O que é isso? Quando Josué, ele escutou, ele disse, há um som ruído no arraial. O que será que esse grito? Será que é um grito da vitória? Será que esse grito é um grito que Israel venceu o inimigo? Ou será? Não dava para distinguir se era um choro por causa do ataque do inimigo. É o choro dos pecadores, dos perdedores. A palavra do Senhor, ela abomina aqueles que murmuram. Lamentações 3:39 diz a palavra do Senhor: do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe dos seus pecados. Tiago 4:9 diz a palavra do Senhor: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, no vosso gozo em tristeza. Pastor, fala para mim, tu disseste para mim que o grito dos vencedores é esperado por Deus, amém? Querido Deus, ele está ansioso para que você solte o brado de adoração, de louvor a ele. Mas, queridos, ouça o que eu vou te dizer, mesmo que o ruído que Deus ouça do céu seja o choro da derrota, do fracasso, ele também se compadecerá de ti. Querido, mesmo que o teu choro seja como Jacó, quando soube a notícia que o seu filho José havia morrido, diz a palavra de Deus que aquele homem chorou. É filho da promessa, aquele que lhe havia feito uma túnica especial, seu filho amado, havia morrido. Às vezes, querido, nós não temos força para entoar o cântico da vitória, porque às vezes falta. Às vezes nós nos prostramos nas escadas da vida por causa da carência da nossa necessidade e choramos o choro de Ana, que não tinha possibilidade de ter filhos. Ou talvez, querido, nós, quando cometemos um erro, desobedecemos à vontade de Deus, nos tornamos desobedientes, trocamos os pés pelas mãos e choramos o choro como Jonas chorou na baleia, dentro do ventre. A palavra do Senhor fala de homens que choravam, homens que choravam muito. Até um homem que é conhecido como o profeta cabeça d'água, alguém sabe quem é? Quem que é o profeta cabeça d'água? Quem sabe quem que é? Jeremias, o profeta chorão. Ele dizia que os seus olhos se tornaram avenidas de lágrimas. A palavra do Senhor diz que Jeremias declarou que tinha cabeça cheia de lágrimas. Ele chorava tanto é que ele fez um livro, Lamentações ou Choros de Jeremias. A palavra do Senhor diz que homens a salvos que choraram profundamente. Davi, em certa ocasião, ele diz que ele nadava em suas lágrimas. Senhor Jesus Cristo, ele chorou. A palavra do Senhor diz que ele chorou por Jerusalém. Quando seu amigo Lázaro morreu, diz a palavra do Senhor, lá em João 11:35, e Jesus chorou. E o choro, querido, olha aqui para mim, também pode ser uma boa ação do teu coração diante de Deus. Ouça o que eu vou te dizer. Quando você clama e chora na presença do Senhor, o Senhor atenta para as tuas lágrimas. Mesmo quando o inimigo prevalece na tua vida, mesmo quando você sente que trocou os pés pelas mãos e você quebra a cara, você enfia o seu rosto no pó e diz: Senhor, eu estou sozinho, inimigo, tem entregado as minhas costas. E o Espírito Santo te pergunta essa noite: que ruído que eu tenho ouvido no teu arraial, na tua vida? Talvez tem pessoas aqui que ainda têm força de dar um brado de vitória, mas talvez tem pessoas nesta casa que têm dado o ruído da derrota, do choro, da amargura. Talvez você tenha entrado perdido dentro da casa do Senhor. Talvez você tenha entrado derrotado, fracassado. Talvez você tenha entrado como Jonas, no ventre da desobediência. Mas eu posso te dizer, querido, a palavra do Senhor diz, em 1 de João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar os pecados e nos limpar de toda injustiça. Nós temos a redenção pelo Seu sangue, e em nome de Jesus, querido, eu preciso te dizer, se humilha na presença do Senhor, clame por Ele, Ele tem a resposta, Ele tem a solução para o teu problema. O inimigo veio até aqui, mas adiante ele não vai mais. Alguém crê nisso? Aleluia. Aleluia. Você tem fé para declarar para alguém que o teu inimigo veio até aqui? Diga-se mais, por esta palavra, ele não vai mais. Em nome de Jesus, eu estou proclamando a liberdade aos cativos essa noite. Eu estou proclamando a liberdade aos cativos essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Mas, queridos, tudo isso que eu estou falando aqui é introdutório. O que ouço? Josué disse: eu ouço um ruído. Eu ouço um barulho no arraial. Moisés diz: não é brado de vitória e não é choro de derrota. Mas ele diz uma palavra muito forte aqui: mas é alarido dos que cantam. O que eu ouço, diga comigo, alarido dos que cantam. Isso é forte, hein, querido? Glória a Deus. Quando eu disse para você, presta atenção, quando eu ministrei a oferta do dízimo, lembra disso? Eu disse que Caim, ele estava no altar correto, mas com a oferta errada. Diga comigo, altar correto, oferta errada. Agora o povo, eles ofertam ao bezerro sacrifícios, holocaustos, ofertas de paz. Diga comigo, sacrifício correto, altar errado. Isso talvez seja retrato da igreja. Que venha na igreja, mas oferece a coisa errada. Tem pessoas que estão cantando um cântico incoerente. Que cântico é esse que nós estamos cantando, querido? A igreja, que cântico é esse que nós estamos cantando ao Senhor? Moisés está ouvindo um cântico de adoração a um Deus estranho. Será que nós esquecemos o Deus que nós servimos? Hoje nós amamos, amanhã nós o desprezamos, ontem nós o amamos, hoje nós o desprezamos. O meu coração não tem certeza, ora eu confio, ora eu estou firme no Senhor, ora eu busco ser santo, ora a minha vida está toda torta. Por isso que eu quero dizer que a inconstância é a destruidora do sonho. A palavra do Senhor diz que esse povo, por causa da sua inconstância, eles receberam promessas maravilhosas. Eles receberam o título de povo especial de Deus. Vós sois a geração eleita, um sacerdócio real, uma nação peculiar que tem escolhido para que minha glória repouse sobre a sua vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que que Deus chamou, querido? Sabe por que Deus chamou você? Para que Ele possa mostrar a todos que a glória dEle está sobre a sua vida. Para que eles possam ver que existe sal e luz nessa terra. Para que possam ver que é um Deus de verdade. Mas eu preciso te dizer, olha para mim, eu vou te dizer algo muito sério. Você sabe por quê? As pessoas pendem para dois lados. Ora é crente, ora não é crente. Ora é um adorador, ora é um blasfemador. Sabe por quê? Tem hora que você cuida da tua família, como a Bíblia te diz, ora você abandona e vai de qualquer maneira. Ora você está firme na igreja, ora você está de qualquer maneira. Ora você busca ser exemplo, ora você está dando mau testemunho. Sabe por quê? Aqui um conflito entre o Espírito Santo e o teu eu. Tem hora que o eu puxa. Tem hora que a misericórdia de Deus te arrasta. Mas graças a Deus que ela tem de arrastar dessa noite para a casa do Senhor. Quero trazer, por exemplo, o primeiro rei de Israel. Saul. Saul é o exemplo daquele que começa bem e termina mal. Eu prefiro um crente que começa mal e termina bem. Que o Espírito Santo possa te trazer essa renovação esta noite. Saúde da palavra de Deus, que era um menino humilde. Um menino que buscava a presença de Deus. Basicamente, ele é um retrato da igreja. Porque quando nós chegamos e conhecemos Cristo, nós queremos que Ele governe a nossa vida. Quando Ele diz, olha, vou fazer e te levar para o céu, você fica até um pouco assustado. Você fica incomodado porque diz que a palavra de Deus, o amor dele, nos constrange. Faça um pouco de tempo, querido. Você vive de qualquer maneira e está dizendo para todo mundo, olha, estou indo para o céu. Se torna arrogante. Você sabe quais são os sinais de uma pessoa que terá os seus sonhos destruídos? Diga comigo, tratar Deus levianamente. Você sabe o que significa isso? Quando você presta um culto leviano a Deus, sem peso, sem responsabilidade, sem interesse, sem verdade no teu coração. Saul achava que podia servir Deus de qualquer maneira, como este povo achava que um dia podia fazer de qualquer maneira, poderia blasfemar de qualquer maneira. Eu preciso te dizer isso. Saul achou que ele era rei agora em Israel, Deus o tinha escolhido, ele não era melhor. Mas o orgulho eu subiu no coração e ele começa a manquejar o seu eu. E diz então que até oferecer sacrifícios, que era a responsabilidade do sacerdote, ele estava fazendo. Ele está dizendo, olha, eu faço do meu jeito, olha, deixa eu te dizer uma coisa. A adoração de Deus, o culto a Deus não é da tua maneira, é conforme a Bíblia ensina. Romanos 12, 1 diz a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Ou você vai chegar aqui na igreja, querido, o Espírito Santo vai dizer para você: que som é esse que eu estou ouvindo? Não é ruído derrotado, não é ruído de vitorioso, é um ruído hipócrita. É um som da falsidade. É o som da idolatria. Você sabe o que leva uma pessoa a perder em dois caminhos? Quando ele se torna uma pessoa guiada pelas emoções. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não estou dizendo que seja uma pessoa que se emociona. Eu não estou dizendo que é errado uma pessoa orar, chorar ou mesmo rir com a alegria do Espírito Santo. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de pessoas que são guiadas pelas suas emoções. Pelo que os outros falam, pelo seu temperamento, pelo seu gênio. Ele é guiado. Ah, hoje eu acordei com um pé esquerdo para xingar todo mundo. Que canto que é esse que eu estou ouvindo no arraial? O rei Saul era uma pessoa emocional. Ele esqueceu de uma promessa que Deus tinha na vida. Ei, querido, deixa eu te dizer uma coisa que Deus tem para você. É só para você. Não precisa ter inveja. Não precisa ainda fica olhando, ah, será que vai ser? O que Deus falou vai se cumprir, amém? O que Deus tem para você vai se cumprir, amém? As promessas de Deus são fiéis, amém, querido? Saul era um homem que as emoções dele governavam a vida e não a palavra, não a presença do Espírito Santo. Ele ficava assim, quem será que vai roubar meu trono? Quem será que vai sentar no meu lugar? Até quando chegaram uma canção que um general dele chamado Davi, e Davi amava Saul de coração. Davi nunca quis tirar Saul do trono. Hora nenhuma. Não existe relato na Bíblia. Na verdade, ele foi misericordioso. Mas quando ele ouviu uma canção que aquele general era talentoso, a mão de Deus estava sobre ele, as mulheres estavam cantando, ó, Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Ele ficou todo, ai meu Deus, ai, ai, ai, agora Davi vai subir. Ei, querido, em nome de Jesus, não fica olhando o que os outros estão vivendo, não. Se concentra no Espírito Santo. Deus te chamou, Deus vai te conservar. O que Deus tem para você é para você. Em nome de Jesus, seu irmão prosperar, dê glórias a Deus. Se teu inimigo cair, não fica comemorando, não, querido. Fica na tua posição. Em nome de Jesus, não deixa as emoções dominar a tua vida. Você sabe por que as pessoas fracassam? Sabe por que existe o pé em dois caminhos? Você sabe o que é pior? Que subestimar ou superestimar o diabo? Eu já disse para a igreja que é um erro fatal que você deve, não pode cometer na tua vida, é achar que o diabo não tem poder nenhum, porque ele é poderoso, ou achar também que ele é todo poderoso e ele faz o que quiser. O que ele propôs fazer vai se fazer. Isso é um erro que você comete. O diabo é todo poderoso, mas o diabo também tem poder. Mas sabe o pior erro que nós podemos cometer? É superestimar ou subestimar Deus. Eu vou repetir de novo. O pior erro que você pode cometer na sua vida é superestimar ou subestimar alguns atributos de Deus. Foi aí que Saul caiu. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando, querido, que Saul, ele subestimou Deus. Ele disse assim, eu posso desobedecer quantas vezes quiser. Tem cristão que subestimam Deus. Ah, eu posso viver de qualquer maneira, Deus é bom. Deus é maravilhoso, não é, pastor? Deus é bom? Salmo 34:8. Não diz a palavra do Senhor que Deus é bom? Diz a palavra de Deus que Deus é bom. Mas a palavra do Senhor diz que ele também é justiça. E quando a sua ira se acende, que ele, Deus me livre. Subestimar a Deus é viver de qualquer maneira e achando que Deus... O pior que você pode fazer, o pior que você pode cometer, subestimar ou superestimar. Sabe o que é, querido? É dizer, Deus é muito grande, pastor. É. Lá em Lamentações 3:22, não diz que a palavra dele, que as misericórdias dele se renovam todos os dias? Diz, irmão. Mas diz que a misericórdia também tem limite. Saul, ele vivia de uma tal maneira que ele achava que podia errar, que podia fazer de qualquer maneira, que podia viver de qualquer maneira, pois a misericórdia de Deus, ela nunca se acaba. Dura até 1.000 gerações. Mas 1.000 gerações passa, querido. Antes da ira de Deus se acender, querido, vem benignidade, bondade, misericórdia, paciência. Mas Deus está falando, não pisa aí. E você continua. Deus está falando, muda o teu caminho. E você continua. Deus está falando, para com isso. E você continua. Deus muda de atitude. E você continua. Tem uma hora, querido, que ele não vai falar mais. Foi o que aconteceu com Saul. Por causa da inconstância. Ora ele cria em Deus, ora ele não cria. Você sabe por que uma pessoa tem os sonhos fracassados? Diga comigo. Porque é escrava do tempo. Eu estou falando escrava do tempo no sentido de o tempo governar sua mente. Sabe por que o povo estava pedindo um bezerro? Por causa da sua memória curta. É que quantas obras Deus já fez no passado? Pensa comigo, quantos livramentos Deus já te deu? Quantas vezes você enfrentou a morte face a face? vezes a doença bateu na sua casa, na sua família, quantas vezes você não tinha um pão e Deus supriu, quantas vezes milagres, livramentos Deus tem feito na tua vida, quantos mares vermelhos já tem aberto, quantas pragas Ele tem feito no meio dos teus inimigos. Será que você tem esquecido? Pergunta para o teu irmão, quantos milagres você já recebeu? Você tem esquecido os benefícios de Deus? Será que você tem pedido? Ah, Deus, daqui para frente é eu. Será que o Espírito Santo tem ouvido um cântico de idolatria na tua vida? Eu falo que é escravo do tempo, pois não tem memória do passado. Olha aqui para mim. Uma pessoa que é escrava do tempo, ele não tem memória. Será que ele esquece do que Deus fez? E não tem perspectiva do futuro? Fica trocando os pés pelas mãos, fica tentando fazer um jeito. Ah, pastor, eu preciso mover meus pauzinhos, você vai com medo? A palavra de Deus diz que crente descansa em Deus. Diga para o teu irmão, descansa em Deus em nome de Jesus. Os planos de Deus vão se cumprir, querido. O que Deus falou é verdade na tua vida. Se é alguém que esteja esperando em Deus, alguém que esteja descansado em Deus, alguém que tem confiado em Deus, diz o Espírito Santo, guarda o teu coração, pois fiel é aquele que prometeu. Querido, Saul não tinha perspectiva de futuro. Ele olhava, será que alguém vai roubar meu reino? Ele tinha esquecido de quem ele era no passado, que ele não era ninguém, Deus o tinha levantado. Tem muita gente que está dentro da igreja que ele tem perdido consciência do lamaçal de lodo que Deus o tem tirado, da desgraça que você vivia, de uma vida escrava, de uma vida vazia. Eu não esqueço disso, querido. Para todas as pessoas que eu converso, eu falo, querido, eu fui um ex drogado, mas foi Jesus que me libertou. Eu não valia nada, mas Deus tem tido misericórdia de mim. E quando você pergunta, e quando alguém pergunta para você, como é que vai ser daqui para frente? Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu estou vivendo uma aprovação, mas eu creio que lá na frente o meu Senhor vai me dar vitória. Lá na frente o Senhor se levantará. Lá na frente o milagre vai acontecer. Alguém que creia que é um milagre a ser vivido nesse tempo em nome de Jesus. Uma outra coisa que leva uma pessoa a cair, que ele não viveu sonhos. Diga comigo, é uma pessoa supersticiosa. O que você está falando, pastor? Eu estou falando de crente supersticioso. Não tem disso, né, querido? Não tem, não. Tem crente, querido. Já viu aquele crente de, como é que chama, caixinha de promessa? É? Você conhece crente? Hoje, Deus, a resposta para a minha vida, Senhor, eu estou aguardando, fala comigo, senão não vou mais na igreja. Supersticioso, fala comigo, Jeová, eu preciso da tua voz, eu vou abrir a palavra, você vai falar comigo. Abigail, a Carmelita, o terceiro Absalão, filho de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus, quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Sefatia, aleluia! Cronologia lá, meu. Você conhece, querido? O cara falou, Deus, o que eu tenho que fazer na minha vida? A decisão agora, a vida é a morte, o que eu abro? Ele abriu e fala, Judas foi se suicidar. Jesus, ele abriu outro lugar e disse assim, vai, faça o mesmo, aleluia. Ele é supersticioso, atrás de revelamento profetada. Ah, irmã profeta. A irmã profeta, já viu a vida dela, querido? Hã? A irmã profeta, o que é o pastor dela? Ah, não, ela é crente itinerante. Cada 15 dias está numa igreja. Deus me livre da profecia dela, querido. Deus não é Deus de confusão. Tem gente que diz, querido, eu estou pregando aqui, eu já vi igreja. Eu já vi uma igreja, querido, deixa eu te dizer uma coisa. O pastor estava pregando, escuta só o que eu estou te falando. Levantou uma pessoa e foi profetizando a cabeça dele. A igreja parou. Eu falei, ah, se eu estivesse pregando. Eu ia falar para ele, irmão querido, em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E quando um profeta está falando, o outro fecha o bico. E a palavra de Deus é a verdadeira profecia que nós precisamos para a nossa vida. A verdade pura do Evangelho. Por último, querido, entenda o que eu estou te dizendo. Para que leva a pessoa que vive esse cântico chamado cântico, que o Espírito Santo entende. Diga comigo, ele morre. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que Saul morreu, como todo povo morreu no deserto, por causa da sua inconstância. E querido, eu preciso ser sincero com você. Não tem no teu coração que os sonhos de Deus, os projetos de Deus, serão vividos de qualquer maneira. Não se engane quanto a isso. Deus, ele é fiel dentro da sua obediência. Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Como diz, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Você está ouvindo, querido? Ah, não, pastor, mas Deus é bom, mas ele é justo. Ele vai premiar aquele que tem compromisso com ele. Aquele que tem um brado de vencedor, como Josué e Caleb. Eia, subamos e conquistamos, pois o Senhor é comigo, pois o Senhor é com nós. Querido, em nome de Jesus, eu vou te dizer, Deus me manda. Aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te abençoará na obediência da palavra. Em nome de Jesus, onde você colocar as tuas mãos, o Senhor a prosperar na obediência da palavra. Mas diz o Senhor a esta igreja, aquele que tem duplo ânimo, aquele que vive uma vida dupla, uma vida de religião, que vem na igreja, canta, diz o Espírito Santo, que cântico é esse que eu tenho ouvido? Que marido é esse? Pastor, hoje você pegou o chicote? Aleluia. Aleluia. Não pensa que eu não estou apoiando aqui não, querido. Quando a espada corta de cima para baixo, vai pegando todo mundo. Coloque-se de pé, eu preciso dizer algo essa noite. O século XVIII, preste atenção no que eu vou te dizer. No século XVIII, houve uma expedição para se tentar fazer uma passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico via Canadá. Bem ao norte eles. Naquela época as embarcações eram bem precárias. Eles bem ao norte descobriram um estreito chamado Estreito de Bering. E eles resolveram acampar, e ali estava bem perto do Polo Norte, um lugar traiçoeiro. Diz então que eles estavam acampados em determinado lugar, fazendo a exploração. Repentinamente, como é comum naquelas pairagens, se abate uma tempestade de inverno. A temperatura chegou a ficar em torno de 40 graus em negativo. Havia um biólogo que estava na expedição, Dr. Solander. Ele conhecia o perigo da hipotermia. Ele chegou para o capitão daquela embarcação e disse: olha, existe uma chance de nós sobrevivermos. Nós teremos que chegar até o barco e não poderemos parar. Espécie alguma, de maneira alguma. Mas o capitão disse: mas os soldados, as pessoas ficarão cansadas, ficarão. Mas faça de tudo. Dê colonhada, chute, mas não deixe eles parar. Porque se parar, vão morrer. E diz então que eles fizeram uma das mais duras viagens, na base do chute e da colonhada. E diz que eles avistaram o barco, nenhuma pessoa se feriu. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que às vezes o Espírito Santo dá umas coronhadas na gente. Mas para você quebrar esse viver de ouro, de maçã, e dizer: só o Senhor é Deus na minha vida. Que você possa receber, querido, em nome de Jesus, como eu recebi, uma bota nas costas. E dizer: mas que cântico é esse? Que possa haver um cântico de vitória. Talvez até um choro de dor no teu coração. Você está me ouvindo? Você sabe Cristo, querido? Cristo, ele tinha um foco na vida. Ele veio com uma visão, e ele sabia que essa visão apontava para uma cruz, porque estava escrita a salvação da sua alma nela. E disse que mesmo quando quiseram fazer dele rei, ele disse: eu não quero. Mesmo quando Pedro disse: ah, Senhor, tem dó de ti, ele disse: para trás de mim, Satanás, tu cogita coisas do homem, não de Deus. Querido, o Espírito Santo, em nome de Jesus, diz para você: tenha foco na tua vida. Tenha foco. Tenha visão. O apóstolo Paulo disse assim: irmãos, quanto a mim não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que o justo segue o seu caminho e o puro de mão vai crescendo em força. A palavra de Deus, Paulo exorta Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo 14, eu estou terminando. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Seja firme. O apóstolo Paulo, querido, no final da carreira, ele diz: combati um bom combate, acabei a carreira. Eu não sei, querido, se você tem tido decepções. Olha aqui para mim. Eu preciso te dizer: pessoas que você tem ajudado, pessoas que você tem apostado, você tem feito bem. Você fala: ah, Deus, parece que sou eu que estou batendo ferro frio. Mas o Espírito Santo tem uma palavra para ti essa noite. Gálatas 6:9. Não se canse de fazer o bem, porque ao seu tempo, diga comigo, ao tempo de Deus, você receberá. Se você não desfalecer. Em nome de Jesus, querido, eu vejo Caleb e Josué nessa terra. Eu vejo pessoas que vão entrar na terra de posição. Eu vejo pessoas que vão tomar posse da vitória de Deus, porque Deus tem te chamado para cantar o brado da vitória. Amém, queridos? Amém? Vamos louvar o Senhor com bastante alegria essa noite. Vamos celebrar o Senhor com mais uma canção em nome de Jesus. Entre em contato conosco, Ministério Fogo e Poder. Fone 35 84 04 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail: ministériofogoepoder@gmail.com.